escola da vida. Todos estamos matriculados na escola da vida pra aprender. Onde o mestre é o tempo paciente que ensina sem a gente perceber. Cada queda é só lição, cada dor é formação. E no caderno da existência se escreve com o coração. A vida ensina, o tempo mostra que nada é em vão, tudo tem resposta. Se hoje é difícil, amanhã clareia. A escola da vida é quem nos guia na aldeia. Na aldeia. Não há diploma nem formatura, mas a vitória em cada luta dura. E quem entende o valor da caminhada aprende que o tempo cura, a ferida deixa. A vida ensina, o tempo mostra que nada é em vão, tudo tem resposta. Se hoje é difícil, amanhã clareia. A escola da vida é quem nos guia na aldeia. Não há diploma nem formatura, mas a vitória em cada luta dura. E quem entende o valor da caminhada aprende que o tempo cura a ferida deixada. Ensina, o tempo mostra que nada é em vão, tudo tem resposta. Se hoje é difícil, amanhã clareia. A escola da vida é quem nos guia na aldeia. Na aldeia. Não há diploma nem formatura, mas a vitória em cada luta dura. E quem entende o valor da caminhada aprende que o tempo cura a ferida deixada. A vida ensina, o tempo mostra que nada é em vão, não tem resposta. Se hoje é difícil, amanhã clareia. A vida é quem nos guia na aldeia. Na aldeia.